gente chora de saudade um do outro. Quem chora vive o drama de perder quem tanto amava. Não lembro quem errou, quem vacilou, deu mancada. Não lembro não e nem quero lembrar. De hoje em diante vou mudar a nossa história e vou traçar um plano só pra te reconquistar. Já chega de besteira, orgulho não tá com nada. Meu bem, nossa paixão é verdadeira. É verdadeira, ai, ai, é verdadeira. Chega de besteira, orgulho não tá com nada. Também nossa paixão é verdade.